Fecheiro 29, segunda parte, a convocação do chefe. Capítulo 18, lar doce lar. Gideon remeteu a cabeça para a frente como uma cobra, tendo como objetivo a perna do cavaleiro à frente. Xias! Jamie girou com força a cabeça do enorme baio antes que ele pudesse dar uma dentada. Filho da mãe maldito! Murmurou baixinho. Gordy Kisholm, sem perceber que escapara por pouco dos dentes de Gideon, ouviu a observação e olhou para trás, por cima do ombro, surpreendido. Jamie sorriu e tocou na aba do seu chapéu como um pedido de desculpas, conduzindo o cavalo para a frente da mula de pernas longas de Kisholm. Jamie esporeou Gideon sem piedade nos flancos, instigando-o a ultrapassar o resto dos viajantes vagarosos a uma velocidade suficiente para impedir o brutamontes de morder, dar coices, pisotear crianças desgarradas ou causar qualquer outro tipo de confusão. Após uma semana de viagem, ele estava mais do que familiarizado com as inclinações do garanhão. Passou por Brianna e Marsali, mais ou menos a meio da coluna num trote lento. Quando passou por Claire e Roger, cavalgando para a frente, estava a mover-se demasiado rápido para dar-lhes mais atenção do que saudá-los com o floreio do seu chapéu. A Mick Andiobile, disse ele, enfiando o chapéu novamente na cabeça e inclinando-se sobre o pescoço do cavalo. És um pouco arisco demais para o teu próprio bem, quanto mais para o meu. Vamos ver quanto tempo é que te aguentas assim, hum? Puxou com força para a esquerda, saindo do trilho e descendo um declive, esmagando erva seca e afastando os cornizos desfolhados do caminho, os galhos a estalarem como se fosse um tiroteiro. O que o maldito filho da mãe precisava era de um terreno plano, onde Jamie o faria galopar até perder o fôlego e trá-lo-ia de volta a arquejar. Como não havia nenhum terreno plano num raio de 30 quilómetros, ele teria que se arranjar como pudesse. Juntou rédeas, estalou a língua, enfiou os calcanhares nos flancos do animal e arremessaram-se pela encosta acima como se tivessem sido lançados de um canhão. Gideon era um cavalo de ossatura larga, bem nutrido e de bom fôlego, e fora por isso que Jamie o comprara. Era também um cavalo teimoso e mal-humorado, pelo que não custara muito, embora mais do que Jamie poderia dar-se ao luxo de gastar. Quando voaram por cima de um ribeiro, saltaram um tronco caído e subiram a toda a brida uma encosta quase vertical, entulhada de carvalhos e de hospireiros raquíticos, Jamie deu consigo a questionar-se se havia feito um bom negócio ou se tinha cometido um suicídio. Este foi o último pensamento coerente que teve, antes de Gideon mudar bruscamente de direção, esmagando a perna de Jamie contra uma árvore, depois contrair as patas traseiras, arremessando-se pelo outro lado da montanha abaixo e enfiar-se num aglomerado de arbustos, fazendo bandos de perdizes saltarem debaixo dos seus enormes cascos, explodindo em todas as direções. Meia hora a esquivar-se dos galhos baixos, a saltar ribeiros e a subir a galope tantas encostas quantas Jamie pôde encontrar, e Gideon ficou, se não exatamente dócil, pelo menos suficientemente exausto para poder ser manobrado. Jamie estava encharcado até às coxas, ferido, a sangrar de meia dúzia de arranhões e a arquejar quase tanto como o cavalo. No entanto, ainda estava na sela e ainda no comando. Virou a cabeça do cavalo na direção do sol poente e estalou a língua outra vez. Vamos lá, então, disse ele. Vamos para casa. Eles tinham-se exercitado vigorosamente, Mas, dada a natureza acidentada do terreno, não tinham coberto tanta distância a ponto de se perderem completamente. Virou a cabeça de Gideon para cima e, em 15 minutos, saíram no alto de um pequeno espinhaço que ele reconheceu. Escolheram o caminho ao longo do espinhaço, procurando uma maneira segura de descer pelos emaranhados de castanea, pumila, choupos e espruços. Ele sabia que o grupo não estaria muito distante, mas poderia levar algum tempo até os alcançar. E queria juntar-se a eles outra vez, antes de chegarem a Reeds. Não que Claire ou Mackenzie não pudessem guiá-los, mas admitiu a si próprio que queria muito regressar a Fraser's Ridge à frente do seu grupo, liderando-os no regresso a casa. Santo Deus, homem, pensas que és Moisés? Murmurou ele, abanando a cabeça, como se fizesse pouco das próprias pretensões. O cavalo espumava, e quando as árvores se abriram num pequeno espaço livre, Jamie estacou para um momento de descanso, relaxando as rédeas, mas ainda assim mantendo-as firmemente seguras, para desencorajar qualquer ideia que a voluntariosa criatura ainda pudesse estar a alimentar. Ficaram no meio de um bosque de vidoeiros prateados, à beira de uma pequena formação rochosa, acima de um declive de 12 metros. Pensava que o cavalo era orgulhoso demais para pensar em autodestruição. Mas o melhor era ser cuidadoso, caso ele tivesse qualquer ideia de lançar o seu cavaleiro no meio dos loureiros lá embaixo. A brisa soprava de oeste. Jamie ergueu o queixo, desfrutando do seu toque frio na pele afogueada. O terreno estendia-se em ondulações de castanho e verde, salpicadas aqui e ali de manchas coloridas, iluminando a neblina nos recôncavos com a claridade do fumo de uma fogueira de acampamento. Sentiu uma grande paz a dominá-lo diante da vista e respirou profundamente com o seu corpo a relaxar. Gideon relaxou também. Toda a agressividade a esvair-se lentamente dele como a água de um balde furado. Devagar, Jamie deixou as mãos pousarem com leveza no pescoço do cavalo e o animal permaneceu quieto, as orelhas para a frente. Ah, pensou ele, e percebeu que aquele era um lugar. Ele pensava em tais lugares de uma forma que não era possível descrever por palavras, apenas reconhecendo-os quando chegava a um deles. Podia chamar-lhe sagrado, salvo que a sensação transmitida por tais sítios nada tinha a ver com igreja ou santos. Era apenas um lugar ao qual ele pertencia. E isso era suficiente, embora preferisse estar sozinho quando encontrava um lugar assim. Deixou as rédeas caírem frouxas sobre o pescoço do cavalo. Sentiu que nem mesmo uma criatura mal-humorada como Gideon daria trabalho ali. De facto, o cavalo permaneceu quieto, a base escura e vigorosa do pescoço soltando vapor no ar frio. Não podiam demorar-se, mas ele sentia-se profundamente gratificado pela trégua momentânea, não da batalha com Gideon, mas da pressão das pessoas. Jamie aprendera desde cedo o truque de viver à parte numa multidão, com privacidade na sua mente, quando a privacidade física não era possível. Mas nascera como o homem da montanha e aprendera cedo também o encanto da solidão e a capacidade de cura de lugares tranquilos. De repente, teve uma visão da mãe, um dos pequenos retratos vívidos que a sua mente abrigava, apresentando-os inesperadamente em resposta a Deus sabe o quê, um som, um cheiro, algum fugidio capricho da memória. Ele estava a preparar armadilhas para coelhos numa colina, suado e acalorado, os dedos espetados no tojo, e a camisa colava-se-lhe ao corpo com suor e lama. Vira um arvoredo e fora refugiar-se na sua sombra. A sua mãe estava lá, sentada na sombra verde, no chão, ao lado de uma pequena fonte. Estava absolutamente imóvel, o que não era próprio dela. As mãos longas, entrelaçadas no colo. Ela não disse nada, mas sorriu-lhe. E ele aproximou-se também sem falar, mas tomado de uma magnífica sensação de paz e contentamento, descansando a cabeça no ombro dela, sentindo o seu braço rodeá-lo e sabendo que estava no centro do mundo. Ele devia ter 5 ou 6 anos. Tão repentinamente, quando surgira, a visão desapareceu, como uma truta brilhante a desaparecer em águas escuras, mas deixou para trás a mesma profunda sensação de paz, como se alguém o tivesse abraçado rapidamente, a mão suave tocado no seu cabelo. Ele saltou da cela, a precisar de sentir a caruma dos pinheiros sob as botas, um contacto físico com aquele lugar. A precaução fê-lo amarrar a rédeas num robusto pinheiro, apesar de Gideon parecer bastante calmo. O garanhão baixara a cabeça e com o focinho procurava tufos de erva seca. Jamie ficou de pé, imóvel por um instante. Depois voltou-se cuidadosamente para a direita, de frente para o norte. Já não se recordava de quem lhe ensinara isto. Se tinha sido a mãe, o pai ou o velho John, o pai de Ian. Mas proferiu as palavras enquanto girava no sentido do sol, como no folclore escocês, murmurando a pequena prece a cada um dos pontos cardeais, à vez, até terminar de frente para o oeste, para o sol poente. Colocou as mãos em concha e a luz encheu-as, derramando-se das palmas. Que Deus torne seguro cada um dos meus passos. Que Deus abra os meus caminhos. Que Deus ilumine a minha estrada. E que Deus me tome nas suas mãos. Com um instinto mais antigo do que a oração, pegou no frasco do cinto e despejou algumas gotas no chão. Chegaram-lhe aos ouvidos fragmentos de sons transportados pela brisa, risos e gritos, o barulho de animais a atravessar vegetação rasteira. A caravana não estava distante, apenas do outro lado de um pequeno vale, dobrando a curva vagarosamente da colina à sua frente. Tinha de ir agora, juntar-se a eles, na última investida monte acima, em direção a Ridge. Mesmo assim hesitou por um segundo, com receio de quebrar o encanto do lugar. Pelo canto do olho, captou um minúsculo movimento. Inclinou-se, semicerrando os olhos, enquanto espreitava debaixo das sombras profundas de um azevinho. Ele estava paralisado, perfeitamente mesclado, ao fundo escuro e turvo. Jamie jamais o teria avistado se os seus olhos de caçador não tivessem percebido o movimento. Um gatinho, o pelo cinzento e inflado, como a cabeça de um algodão do campo maduro, os olhos enormes, arregalados e fixos, sem pestanejar, quase sem cor, na obscuridade do arbusto. Ah, shite! Sussurrou ele, estendendo devagar um dedo para ele. O que é que estás aqui a fazer? Um gato selvagem, sem dúvida, nascido de mãe selvagem, fugido da cabana de algum colono e há muito livre da prisão da domesticidade. Ele roçou os pelos finos do seu peito e o pequeno animal fincou-lhe os minúsculos dentes, repentinamente no dedo. Ai! Deu um salto para trás e examinou a gota de sangue que se formava no pequeno ferimento. Fitou o gato com raiva por um instante, mas ele simplesmente devolveu-lhe o olhar, sem fazer nenhum movimento para fugir. Jamie parou. Depois decidiu-se. Limpou a gota de sangue do dedo nas folhas. Mais uma oferenda para se adicionar ao gole de bebida que derramara. Um presente aos espíritos do lugar, que evidentemente haviam resolvido também oferecer-lhe um presente. Muito bem, então, disse ele baixinho. Ajoelhou-se e estendeu a mão, a palma para cima. Muito devagar, moveu um dedo, depois o outro e o outro e o outro. Depois repetiu o gesto, num movimento ondulante de algas na água. Os grandes olhos pálidos fixaram-se no movimento como que hipnotizados. Ele pôde ver a ponta da pequena cauda mexer-se, muito devagar, e sorriu diante da cena. Se ele podia pescar uma truta com a mão, e podia, por que é que não conseguiria agarrar um gato? Fez um pequeno ruído entre os dentes, um som sibilante, como o chilrear distante de pássaros. O gatinho olhava fixamente fascinado, enquanto os dedos, suavemente ondulantes, se moviam invisíveis cada vez mais perto. Quando finalmente tocou o pelo do animal, ele não fez nenhuma menção de fugir. Um dedo avançou lentamente por baixo do pelo. Outro deslizou por baixo das pequeninas e frias almofadas de uma pata. E o animal deixou que o agarrasse com delicadeza com a mão e o levantasse do solo. Segurou por um instante contra o peito, acariciando-o com um dedo, traçando a linha sedosa do maxilar às orelhas delicadas. O gatinho cerrou os olhos e começou a ronronar em êxtase, produzindo um burburinho na sua mão, como uma trovoada distante. Então vens comigo, não é? Não recebendo nenhuma objeção do gato, abriu a gola da camisa e enfiou o pequeno animal lá dentro, onde ele explorou um pouco as suas costelas, antes de se enroscar na sua pele. O ronronar, reduzido a uma vibração silenciosa, mas agradável. Gideon parecia satisfeito com o descanso. Partiu obedientemente. E 15 minutos depois, já tinham alcançado os outros. Mas a momentânea docilidade do cavalo evaporou-se sob o esforço da íngreme subida final. Não que o animal não conseguisse galgar a encosta escarpada. O que ele não suportava era ter de seguir outro cavalo. Não importava se Jamie queria ou não liderar a caravana para casa. Se Gideon tivesse alguma coisa a ver com a questão, eles não só estariam na liderança, como uma boa distância à frente. A coluna de viajantes estendia-se por mais de 800 metros, cada família viajando ao seu próprio passo. Os Fraser, os Mackenzie, os Kisholm, os MacLeod e os Aberfeldy. A cada espaço e alargamento do trilho, Gideon abria caminho rudemente para a frente, empurrando e deixando para trás mulas, ovelhas, viajantes a pé e éguas. Ele até mesmo assustou e espalhou os três porcos, que lentamente acompanhavam a avózinha Kisholm. Os porcos arremeteram-se para dentro do mato num coro de roncos em pânico, quando Gideon se lançou sobre eles. Na maioria das vezes, Jamie concordava com o cavalo, ansioso para chegar a casa, esforçando-se por isso, irritado com tudo que ameaçasse atrasá-lo. De momento, o principal impedimento ao progresso era Claire, que tinha, maldita fosse, parado a égua diante dele e se apiado para arrancar mais uma erva da beira do caminho, como se a casa inteira já não estivesse cheio de plantas da soleira da porta à cumieira e os seus alforjes cheios até à borda com mais. Gideon, absorvendo com entusiasmo o humor do seu cavaleiro, estendeu o pescoço e mordiscou a garupa da égua. Ela deu um pinote, berrou e disparou para fora do trilho, as rédeas soltas, penduradas. Gideon emitiu um ruído grave e retumbante de satisfação e disparou atrás dela. Mas Jamie fê-lo parar bruscamente com um safanão, sem a menor cerimónia. Claire girara nos calcanhares com o barulho, com os olhos arregalados. Ergueu os olhos para Jamie, para o trilho, à procura do seu cavalo desaparecido, depois novamente para ele. Encolheu os ombros num gesto de desculpas, as mãos cheias de folhas rasgadas e raízes imundas. Desculpa, disse ela. Mas ele viu-a morder o canto da boca e o rubor subir-lhe às suas faces, o sorriso cintilando nos olhos, como a luz da manhã num rio de trutas. Contra a sua vontade, sentiu a tensão dos seus ombros diminuir. Ele pensara repreendê-la. Na verdade, ainda o fez. Mas as palavras não pareciam vir-lhe facilmente à língua. Sobe então, mulher, disse ele asperamente, indicando a cela atrás de si com um sinal da cabeça. Quer jantar? Ela riu-se e subiu com dificuldade, segurando as saias para não atrapalharem. Gideon, irritado com o fardo adicional, girou bruscamente para morder qualquer coisa que pudesse alcançar. Jamie estava pronto para isso. Puxou com força a ponta da rédea do focinho do cavalo, fazendo-o dar uma guinada para trás e relinchar de surpresa. Isso vai ensinar-te, seu filho da mãe. Puxou o chapéu para a testa e acomodou a mulher com segurança, as saias esvoaçantes, enfiadas debaixo das coxas, os braços à volta da sua cintura. Ela cavalgava sem sapatos ou meias e as suas longas barrigas das pernas nuas eram brancas contra a pele escura do cavalo baio. Jamie juntou as rédeas e espreou o cavalo com um pouco mais de força do que o estritamente necessário. Gideon empinou-se instantaneamente, recuou, contorceu-se e tentou arrancar ambos da sela, passando por baixo de um galho de chopo. O gatinho, bruscamente acordado da sua sesta, cravou as garras na barriga de Jamie e miou alarmado, embora o barulho se tenha perdido no berro muito mais alto de Jamie. Praguejando, ele puxou as rédeas, fazendo a cabeça do cavalo dar meia volta com um safanão e pontapeou os quartos traseiros com a perna esquerda. Sem se deixar vencer, Gideon executou um salto, como um saca-rolhas. Houve um guincho fino e uma repentina sensação de vazio atrás de si, quando Claire foi atirada para cima de um arbusto como uma saca de farinha. O cavalo cedeu de repente ao puxão na sua boca e atirou-se trilho abaixo, na direção contrária, enfiando-se pelo meio de uma cortina de amoreiras silvestres e parando com uma derrapagem que quase o fez cair sobre os quartos traseiros numa chuva de lama e folhas mortas. Em seguida endireitou-se como uma cobra, sacudiu a cabeça e lá foi a trotar todo lampeiro para roçar o focinho no focinho do cavalo de Roger, que estava parado na orla da clareira, observando-os com o mesmo ar divertido exibido pelo seu cavaleiro desmontado. Está tudo bem aí? Perguntou Roger, erguendo uma das sobrancelhas. Claro, respondeu Jamie, tentando recobrar o fôlego sem perder a dignidade. E tu? Estou bem. Ótimo. Ele já se apiara da sela enquanto falava. Atirou as rédeas na direção de Mackenzie, sem esperar para ver se ele as agarrara, e correu de volta para o trilho a gritar: Claire, onde é que estás? Aqui, chamou ela alegremente. Claire emergiu da sombra dos chopos, com folhas nos cabelos, e a cochear ligeiramente. Mas fora isso, parecia não ter sofrido qualquer outro dano. Estás bem? Perguntou ela, arqueando uma das sobrancelhas para ele. Sim, estou. Vou matar este cavalo. Avaliou-a rapidamente da cabeça aos pés, para se certificar de que ela estava realmente inteira. Ela respirava pesadamente, mas sentia-se perfeitamente bem e beijou-no no nariz. Bem, não mates até chegarmos a casa. Não quero andar os 2 quilómetros finais descalça. Ei, não mexas aí, meu ladrão zeco. Jamie, soltou Claire e virou-se, vendo Roger arrancar um punhado de plantas enxovalhadas do focinho investigador de Gideon. Mais plantas. Que mania era aquela de colher plantas? Claire ainda ofegava por causa do acidente, mas inclinou-se para a frente para as ver, parecendo interessada. O que é que tens a ir, Roger? São para abrir, disse ele, segurando-as ao alto para que ela as inspecionasse. São do tipo certo? Para o olhar desconfiado de Jamie, pareciam as pontas amareladas das cenouras, deixadas demasiado tempo na terra. Mas Claire manuseou a folhagem imunda e maneou a cabeça com aprovação. Sim, disse ela, muito romântico. Jamie fez um pequeno ruído diplomático, indicando que deveriam pôr-se a caminho, já que Bree e a tribo mais lenta dos Kisholm iriam rapidamente alcançá-los. Sim, está bem, disse Claire, dando uma palmadinha no seu ombro, no que ele presumiu que fosse um gesto apaziguador. Não precisas de bufar. Já estamos a caminho. Resmungou ele e inclinou-se para colocar a mão sob o seu pé. Impulsionando-a para cima e para a sela, olhou ameaçadoramente para Gideon, que dizia: Nem tentes, seu filho da mãe. E montou a seguir a ela. Esperas pelos outros então? E leva-los para cima? Sem esperar pela anuência de Roger, Jamie fez o cavalo dar a volta e retomar o caminho. Acalmado, por estar bem na dianteira dos demais, Gideon concentrou-se no que tinha de fazer no preciso momento, subindo com firmeza através dos bosques cerrados de faias brancas e chopos, castanheiros e espruços. Mesmo já tarde no ano, algumas folhas ainda se agarravam às árvores e, com a passagem deles, soltavam-se e flutuavam, castanhas e amarelas, caindo sobre eles como uma chuva leve, prendendo-se na crina do cavalo, pousando nas ondas soltas e volumosas do cabelo de Claire, que se tinha soltado quando fora atirada do cavalo abaixo, e ela não se preocupara em prendê-lo outra vez. A serenidade de Jamie voltou com a sensação de progresso e foi inteiramente restaurada pela descoberta fortuita do chapéu que tinha perdido, pendurado num carvalho branco junto ao caminho, como se tivesse sido colocado ali pela mão amável de alguém. Mesmo assim, a sua mente continuava inquieta e não conseguia realmente tranquilizar-se. Apesar da calma da montanha em seu redor, o ar enevoado de azul e a cheirar a madeira molhada e plantas de folha persistente. Então, apercebeu-se, com um golpe repentino na boca do estômago, de que o gatinho desaparecera. Havia arranhões a picar-lhe na pele do peito e da barriga, quando ele esgatanhara pelo seu corpo numa frenética tentativa de escapar. Mas deve ter saído pela gola da camisa e atirado do seu ombro na louca correria pela encosta abaixo. Olhou de um lado para o outro, procurando nas sombras e debaixo dos arbustos e árvores, mas em vão.